dias mais, mil sonhos mais, mil anos luz num dia. As ruas são, meu mundo são, mil vidas mais. Viver, viver, tudo que Deus dará, a fim de ver mentes e corações abertos pra dizer ao modo de seu tempo. Eu sei viver assim, vou do começo ao fim, viver, morrer, fontes da mesma luz, o som, a voz, o meio-dia. Eu sonho amor, pessoas mil, mil ideais num dia. O sonho tem mil coisas mais, deserto e cais. Viver, viver, tudo que o mundo tem. Saber viver, tudo que a gente é. Dourar de sol a melodia. Fim de ver mentes e corações.